Aí de propósito, encontrinho também é o rap e o samba. É o encontro de gênero e musicalidade. Salve Dela Cruz! Bota o balanço, braço. Eu achei que era só mais um. Confesso, desacreditei de nós dois. Só deu espaço na terceira vez. Foi básico, tipo feijão com arroz. O que eu faço agora? Eu me sinto cada vez mais longe do fim. Filha da puta maliciosa, mordi a isca direitinho. Diz pra mim mesmo que não, que eu não faria nada parecido. Vivo me contradizendo. Se dissesse que não, foi bom. Estaria mentindo. Parece saber o que eu penso, o que eu quero. Sabe exatamente o que dizer. Me manda desligar a televisão e carinhosamente me convida pra anestesia. Ouço cantura. Apaixonado esse verão, doce baseada, caipirinha de limão. Quando você dança é um desafio. Prendo na garganta, mas não desafino. Quero ver você bem louca, tirando a roupa muito safada. Entro nas preliminares, sem subliminares. Ela tá brisada, me pedindo pra aumentar a força e o volume. Se queixando que o tempo passa a milhão. E quando você tá violenta, isso que resume. Eu assistindo e gostando da situação. Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Essa é a questão. Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Anestesia, caveira, ouço cantura, sereia, sereia. O sol na janela, 6 da manhã, eu acordo irritado. Até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim. Eu te dou um beijo pra levantar. Eu coloco uma roupa pra trabalhar e te deixo dormir. Eu não vou desistir, vou conseguir a nossa casa. Vou correndo porque o tempo passa. Acho que houver, eu vou lutar até o fim. A minha promessa é te fazer feliz. Depois de um dia cansativo, você vem se encontrar comigo. Me diz aí no teu trabalho tudo bem. Agora vamos aproveitar o tempo que tem. Vamos curtir só nós dois, sem pensar no depois. Que a gente tem que acordar, passar o dia sem se olhar. O que a gente faz por nós dois é pra viver bem depois. Que a gente se aposentar. Não tem com que se preocupar. Só nós dois, com nossos filhos, na nossa sala, tudo de tudo. Só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Dos nossos filhos, na nossa sala, tudo de tudo. Nós dois, só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Cê sabe como faz, abusa mais esse poder que cê tem. Ela vem jogando assim. Rebola, vai e pira, mas olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, cê só pose. Fica toda se querendo, mas o que você vem? Pra resenha mais tarde, marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade, é. Mina, cê sabe como faz, abusa mais esse poder que cê tem. Ela vem jogando assim. Rebola, vai e pira, mas